Temos um boy da companhia que está prestes também para me chamar para o táxi, mas está no 06. Então vou autorizar o táxi do senhor até outra vez do 08, aguardando para prosseguir. Atente, o Gol 1804. Passar o táxi do Gol 1642 com 72 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 20 de autonomia. 72 é isso, PB? Afirmo. Táxi via Juliette Alfa, ponto espera com a torre no 186, Gol no 642. Juliette Alfa, ponto espera 26, 642. No 804 segue o táxi via Juliette Alfa, no ponto espera chama a torre no 186. 121, décimo 9. 219, então 3153. O 804. Afirmativo. Paulo Salvador, muito bom dia, tá 3153, levando na Eco para ingresso na Alfa, na sua escuta. 3153, bom dia, táxi Alfa Quilo, pátio 3, me chamem na saída do pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, saída pátio 3 é chamar, 3153. Pronto, Gol 1642. Alinhar e manter. Alinhar e manter, 90, Gol 1642. Solo Salvador, Gol 1897, dentro da Golf, autorização com FIS 380, bom dia. Temos o 360, autorizado, copia? Copia, 360. Autorizado com FIS 360, via Pesolo 16, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle opera 198, transponda 5566, Cotejo. Matheus 360, autorizado, via Pesolo 16, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 198, controle, aciona 5566, Gol 1897. Correto. Quando pronto, se me possível acionamento no 08. Muito obrigado. Seu estimado por Gol 607, por gentileza, no 5. O 5 está autorizado agora no 607. Obrigado. O 4 no 49, contato radar na decolagem, subcontrolinho 360, após 2000, direto Leda, após Leda, direto Bridge. Oi, sim, após 2000, direto Leda, Leda, Bridge. Azul 4149. Pias. Copia. Autorizado Brasília 360, via Pesolo 17, decola 10, a curva à esquerda, saída Momo, Albo e após Ofito. O controle opera em 1998, transponde 5565, Cotejo. 360, autorizado para Brasília, via Pesolo 17, decolando da pista 10 com a primeira curva à esquerda, na saída Momo, Albo, após Ofito. Controle saída 19.80, aciona 5565, Gol 1715. Correto, quando pronto, chame pushback acionamento 04. Vai reportar, obrigado. Para saída do pátio 3, TAN 3153. Copiado, TAN, irá manter a posição aguardando. Temos um bug da Golf que a gente soube pushback no 05. Tá, visual com minhas dúvidas, 3153. Só confirme o gate, vai ser o 8 mesmo? 9. 9, ciente, então 3153. Pequeno desvio à direita, de uns 10 graus, para o azul 4149. Teste para ser corrigido, azul 4149. E após Prodileto. 5 Galeão 360, copia? Autorizado Galeão 360 via Peruísque 50, após Leda Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14 e Toquim. Decola 10, curva à direita da El Leda e após Leda Bidev. O controle opera em 1998 e o transponder 5567, coteja. De tracha, agora estou em Salvador, no 8 desse momento, por favor. Torre 286, alto papel, quilo. Via Upper East 0, Leda, porta Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grup, Upper Zulu 14, Tokyo, Paula 10, curva direita, Leda, Porto Bidev. 567, não consegui copiar o finalzinho do cotejamento. Confirme a frequência do controle do transponder. 5567 é o transponder. 1198 é o controle mesmo. Correto, com 605. Quando pronto, some possível acionamento, informe o gate. Caro, 23, gol 16, já se chamará. Solo gol 607 para o táxi. 120, 4 horas e 20, Galeão. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponto espera, Soma Torre, 186, gol 607. Juliette Alfa, ponto espera, 186, gol 607. São 3153, após a prosseguir para o gate 09. Tá, livre para 09, tá, 3153. Autorizado o pouso, pressão no 7, outro hotel, quilo. 4149, controle, voo 804, bom dia. Bom dia, voo 804, contato radar na decolagem, sul para nível 360, saída da El Leda Bidev. 10960, da El Leda Bidev, pode pular da Elda presente? Já direto Leda, 804. Direto Leda, voo 804. Bom dia, ponto espera da 10 pronto. Direto Bridge. Autorizado Bridge, obrigado. Azul 4149. Volo 804. Após a 20ª milha afastado Salvador, autorizado Bidev. Sete pode 20 milhas afastado, autorizado Bidev, volo 804. Alinha e mantém, Índia November Alpha. Centro Recife, 2685, contra 3365, por favor. 2685, contra 3365, bom serviço, 642. Hotel Kilo no solo, os 47, vai até o pátio 5? Afirmo, alto hotel Kilo. Ok, backtrack, táxi até o pátio 5, na minha escuta até o corte. Autorizado o backtrack até o pátio 5, até o corte, outro hotel Kilo. 607, decolado aos 48, controle 198. 198, bom dia. Controle, bom dia, Gol 607, decolou, vai cruzando meu. Gol 607, contato radar na decolagem, sou com a nível 360, tendo a saída da Eulida de 10. Da Eulida na saída, atenção 360, Gol 607. Do 4249, chama agora centro Recife, em 1288, até 260, bom gol. O Índia November Alfa livre de decolagem, vento 090 graus, 059. Tudo decimal 8, até 260, bom voo. 288, 260, obrigado, bom dia. Índia e Alfa no ponto supera, 862, gol 1715. Redal 607, obrigado. Gol 897, posicionamento, posição 8. Autorizado no 897, chame táxi. Autorizado no 8 para chamar táxi. Quando BDF Gol 1804. É, 804. Só jogou no 715, ponto espera da 1-0, pronto para decolar. Ok, alinhar e decolar, vento de 100 graus, 062. Autorizado alinhar e decolar, gol no 715. Índia November Alpha decolado aos 50, mantenha a perna contra o vento da 1-0, aguarde para cruzar o campo. Índia November Alpha vai manter a perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Confirmando 3153, chamou para a cópia? É o 5973 da Rio. Ah, ok, sim. Rio 5973 para Recife, melhor terra do Brasil. Nível 310, copia? Afirmativo, copia. Autorizado Recife 310, via para o Whisky 58, decolada 10 com curva à esquerda na saída Puca. Transição Aracaju, controle opera em 1198 e o transponder é o 5002, Cotejo. Autorizado para Recife, decolada 10 com curva à esquerda na saída Puca. Transição Aracaju, controle em 1198, 5002 é o transponder, Cotejo Rio 597. Correto, Rio, quando pronto, chame pro Cibeque acionamento no pátio 3. Solo da 3597, tá no gate 7, cliente da Golf. Autorização 380 Brasil. Autorizado Brasília 380, via Pesulo 17, decola 10, curva à esquerda, saída Momo Albo e após Ofito. Controle opera em 1198, transponder 5001 no cotejo. Autorizado Brasília 380, na Pesulo 17, decola 10, curva à esquerda, saída Momo Albo após Ofito. Controle 198 e o transponder 5001, é o 3517. Sente correto, quando o próximo possível acionamento, 3517. Chama funcionamento, 3517. Autorizado o cruzamento com o campo, está na guarda da transferência, o Índio Federal. Pro táxi Gol 17, 18, 97. Tá com 152 a borda, tá no meio de 3 horas, alterna Campinas. Chico, na escuta? Na escuta, no 7, no 5. 5-3, chama o controle em 19-8, bom voo. 19-8, bom trabalho, até a próxima. Índia November Alpha, após cruzar o eixo da 10-28, chama o controle, 119-8. Ok, chama o controle no 119, 18-8, Índia November Alpha. Após cruzar o eixo da 10-28, ok? 360, Mamor Pinto, com 715. Salve, o nome é 0523, para o pushback em salamento. Autorizado, chame táxi. Meu ataque no 605. Gol 607, chame agora Centro Recife 288, alterna 260, bom voo. Gol 260. 260. Controle o Papa Romeu, Índia November Alpha, está ingressando pelo Clínico Forte, se vai se afastar 20 milhas, a mil pés. Romeu, Índia November Alpha, contato radar, prossegue corretor forte, faz para regresso. Ok, o Índia November Alpha. Bom dia. Bom dia, 897, está livre ingresso e decolagem, o vento é de 080 graus, 059. Livre decolagem da 10, Gol 1897. Código 1605, pronto para o táxi. Com 3 horas e 45 autonomia, alterna Campinas com PV de 64. Táxi autorizado via Índio Alfa, ponto espera com a torre no 86. Gente, Índio Alfa, 186, ponto espera no 66. Ok, gente. Obrigado, bom trabalho. Aliado, mantenho no 605. Aliado, mantenho no 605. Voo 897, decolado 0900, sistema controle 198, bom dia. 198, bom dia, voo 897. Bom. VT 3859, contato radar, desço para nível 080, para de Alagoinhas para a chegada a bomba. Altímetro na 013. Ok, na prova de Alagoinhas, na chegada a bomba, altímetro na 013. Poderia liberar as restrições da chegada? Inicialmente a velocidade está a critério, 3859. Ok, eficiente, velocidade a critério, 3859. Oi Salvador, muito bom dia, Golo 897, da Olinda Bridge. Dia Golo 897, contato radar decolagem, sua para nível 360, mantendo perfil de saída, 897. 360 no perfil, Golo 897. Economia 05, livre de decolagem, uma centena 069. Livre de decolagem, Gol 605. Meia 05, decolado ao 03, chama o controle 198. 198, bom dia. Tá 3859, desce para o nível 040. 040, tá 3859. Salvador, bom dia, com 605, passa 2000. Dia Gol 605, contato radar na decolagem, Supra Lima 360, saída da Euleda BDF. Sobe 360 da Euleda BDF, 605. Solo, dá 3597 para posicionamento do número 7. Autorizado, 07, Samitax. Apontar 3597. Controle, aqui é o Índia November Alpha, solicita atenção para 2500 pés para treinamento. Autorizado, 2500 pés no setor. Livre ascensão a 2500, Índia November Alpha. No 897, me sinto Recife, no 288. Recife, 288, bom dia, bom no 897. Confirme que chamou o solo. A barra do alvo foi quebrada. Afirma.